Yellow is your dime. Quando se tem na positividade do bem, quem segue sorrindo por ir na balada sem vir, tem quem tá só na lira paulistana do rap. De norte, sul, leste, oeste no rap junto com os moleque envolvidão no bagulho. Em plena multidão, o causador do barulho vai mandando rima pros guri de quebrada. Fogo na brasa, sempre as pica mais desejado, mora. Então se joga, baby, cola no bang. Chegar no bem bolado, no swing, não treme, vem. Cê tá ligado que o Brasil tá bolado. Vamos aproveitar pra nós ficar lado a lado, cola. Vou te mostrar quem é que é de verdade. Olá, muito prazer, melhor sabor da cidade. Bap, baby, bap, de bap, bap, de bap, bap. Baby, bap, de bap, bap, de bap, bap. Benção, benção. Podemos chegar, essa música que faço tocar por aí. Vai ouvir e te lembrar que a vida é mais que isso. Vai ouvir e te lembrar que a vida é mais que isso. Isso é mais que recompensa. Formei com quem fortificou minha desobediência. Agora pensa. Podemos chegar. Chapa o coco e faz um som pra doido pirar. Só quem é, abraça quem quer. Tudo por você, X é como você diz. A cultura permanece de pé, de mão em mão, fé em permanecer mais. Se liga no seu proceder. É bem melhor quando se tem gingado no flow e a consciência limpa na cidade de concreto. Cê sabe bem quem eu sou, vai, se mexe aí. Coloca a mão pro alto e vem comigo nesse rap esperto. Sou nego tito do funk, um Tietê meu semblante. Resistência pura, rua, mic eletrizante. Na minha mente pensante, um colorido horizonte. Pôr do sol fumegante pra seguir em frente. Benção, benção, benção, benção. Que vão mudar. Até onde podemos chegar? Essa música que faço tocar. Benção, benção, benção. Pra quem quiser me escutar até eu balançar. O cenário em pé e é só chegar. Chegar com a fé de cai lá, o brilho ofuscará. Os que vigiam espaço em seus pés, há projeções do que somos. Valeu você que captou, se adaptou, mas se questionou. Outro take novo, time break. Eu agradeço intensamente a tu que criticou. Sei que bom vem, falo mesmo é de coração. Tudo de bom que fiz pelo progresso. Impresso no bilhete do show, aula de flow. Calma na alma, alma no som, bro. Falo do momento que espalha no timbre. Em cada degrau que subo, fico mais perto de ver o que acontece em cima e no clima do ringue. Você pensa agora, ainda não sabe o que fará. Já questiona sem parar. Então dispensa o swing, evite que eu fale, evite, me evite que eu xingo. Evite o desprezo na testa de brinde. Cê quer saber quem fortalece o underground? Ainda somos nós na mesma voz. Vida no sample, vi que põe vida no sample. Eu, por exemplo, sou parte do complicado. Recado pra quem duvida da bola da vez do momento. Agora exalta o momento de novo, ironia da vida. Eles colando e lotando a fila pra nós. Progresso pra mim, progresso pra nós. Recado que dorme. Oh shit, warn, warn.